Eu estou na linha neste momento com a Adriana Izuca, ela que é coordenadora do programa de imunização da Secretaria Municipal da Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vamos falar a respeito aí das ações do Dia D de imunização contra a gripe, que está prevista para amanhã essa atividade. Quais são as informações aí aos nossos ouvintes? As unidades de saúde estarão abertas amanhã, sábado? Isso, amanhã todas as unidades de saúde estarão abertas das 8 às 17 horas, né, para a campanha de vacinação contra a gripe. Então é importante que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário, né, procurem as unidades. Vai ser um dia exclusivo para vacinação, né, muito mais tranquilo. E a gente pede que sempre leve um documento de identificação, a carteira de vacinação, que dele pode atualizar também outras vacinas que tiver em atraso. E vamos reforçar aqui para os ouvintes, quais são esses grupos prioritários aí que têm direito a receber essa vacina contra a gripe? Tá. São as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, né? Os trabalhadores da saúde, as gestantes, as mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias, os idosos, as pessoas que têm alguma doença crônica, os professores da rede pública e privada, os funcionários do sistema prisional, policiais civis, militares, bombeiros e forças armadas. É uma lista aí bastante grande. É grande. Quantas pessoas aproximadamente aqui no Brasil, aqui em Foz do Iguaçu, né, estão nesse público-alvo? Isso, é em torno de 68 mil pessoas, né, o nosso público-alvo. E a gente tem uma meta de vacinar pelo menos 90% desse público. Pois é, só que é o seguinte, né, a meta de 90%, muitas vezes existe até uma dificuldade, né, para cumpri-la. Como é que está neste momento? A campanha iniciou ali em abril. Como é que está até o momento aí? Que grupo tem mais procurado? Que grupo tem menos procurado, conforme as estatísticas de vocês? Então, os idosos, eles sempre respondem muito bem, né? A gente começou no dia 22 e a gente já está com 40% de cobertura, né? E é o grupo que a gente tem bastante dificuldade, é o grupo das crianças, que a gente ainda, né, iniciou já dia 10, é quase um mês de campanha, e a gente não chegou nem em 50%, está em torno de 30, 40%, né? Então é bem importante que os pais levem seus filhos, né? É importante que as crianças estejam protegidas, elas são um grupo mais vulnerável, né? E elas dependem que os pais levem até a unidade, são, né, crianças pequenas. Então, que os pais procurem levar seus filhos, vaciná-los, para que eles estejam protegidos. Pois é, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, portanto, né, o grupo aí que pode receber e deve receber essa vacina contra a gripe. Além dessa ação de amanhã, onde as unidades de saúde estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. A campanha, ela continua até quando? Quais são as informações? A campanha continua até o dia 31 de maio, né? E o dia de amanhã. E aí a gente vai atualizando, verificando se vão ter outras ações ou como que a gente vai conduzir conforme a cobertura dos grupos. Pois é, esperamos realmente que Foz do Iguaçu consiga, né, chegar até ultrapassar essa meta aí de 90%. Você até na entrevista que você veio aqui no estúdio, né, isso aí, você disse que os idosos, eles chegam até a ultrapassar a marca de 100%, sim, né? Sim, eles chegam a ultrapassar às vezes. É um grupo que responde super bem, né? Então, em uma semana, duas, a gente já alcançou 40% dos idosos, né? Então, é um grupo que sempre está procurando, cuidando da saúde. É bem importante isso. E fica, portanto, o registro, né, da facilidade que será oferecida amanhã, no sentido de que as unidades estarão abertas, né, no sábado para atendimento, das 8 da manhã às 5 da tarde. Enfim, orientação é que chega ali com um documento, com a carteira de vacinação, enfim, sim, são os documentos aí que vocês pedem para até atualizar vacinas que estejam em atraso, né? Isso, aproveitar essa oportunidade e atualizar a carteira de vacinação. Deixo aqui, portanto, um registro aí de bom trabalho, né, para todos vocês que estarão envolvidos nessa ação amanhã. Também um chamado à população para que compareça. Adriana Izuca, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigada a vocês.